A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Um dos grandes hypes do momento, né, é a devoção aí dos nerds, e outros manés, assim como eu, por seres magricelas, maltrajados e famintos por cérebros. É, tô falando de The Walking Dead e também outros zumbis aí do gênero, que hoje são uma das febres televisivas. Sabe, né, sabe por que eu não gosto muito de Walking Dead? Não. Não gosto porque trata muito da vida pessoal, dos sofrimentos, dos problemas pessoais. E o que eu gosto mesmo é de ver um cara falando miolos e querendo matar outra pessoa. Não, mas as cenas de decepção são excelentes também. Outros seres sobrenaturais também sempre fizeram sucesso, né? Haja vista aí o vampiro quase homem e o lobisomem metrosexual da saga Crepúsculo. E evocar esses seres sobrenaturais aí sempre foi garantia de sucesso absoluto, e isso já há muitas décadas. Tanto que o tema deste episódio do Agente 86 remete a 1982, quando ninguém mais, ninguém menos que Michael Jackson assombrou crianças e também assombrou aquela péssima atriz que fez o papel da namoradinha dele no mega videoclipe Thriller. Walter Rezende, você curtiu o Thriller? Alexandre, lembro que o lançamento, né, do Thriller foi no Fantástico. Foi. Pois na época não havia MTV no Brasil, né? E o que chegava aos nossos olhos e ouvidos no que toca a videoclipes eram os vídeos do Fantástico. Acho que o nome do quadro era esse mesmo, Vídeo do Isso, Fantástico. Vídeo do Fantástico. Uma coisa assim. Acho que na época nem havia a palavra videoclipe. Tinha. Acho que não. Depois tivemos programas como Clipe Trip. TV Gazeta aqui em São Paulo, Clipe Trip. Serginho Leite. Isso. Então isso apareceu depois, mas na época era o Fantástico que promovia ali os videoclipes. E como não tinha internet, a gente só sabia que um artista iria lançar um videoclipe no Fantástico. Praticamente no dia, eles anunciavam, tá? No dia. Exato. Aí ficávamos ali naquele free show, né? Pois o Sérgio Chapelin e o Cid Moreira ficavam ali falando o programa inteiro. É que iria rolar o videoclipe do Michael Jackson, né? E no final, o tão aguardado. E a gente não tirava os olhos da TV. Sob o risco de virar a estátua de sal, a gente não ia nem no banheiro, correndo o risco de ter a bexiga explodida. Não dava pra perder, né? Não, era impossível. Thriller acabou de completar 30 anos, exatamente na última sexta-feira, 30 de novembro. Esse álbum que até hoje o mais vendido da história, com 110 milhões de cópias no Nossa. Planeta inteiro. Obviamente que é um disco interessante, há boas músicas, mas o seu carro-chefe sempre foi essa faixa homônima aí, e talvez seja o maior sucesso do falecido Michael Jackson. Uma coisa tá muito ligada... Esse foi pela Montal Records? Não, já era pela Epic, eu acho. Não, tá. Inclusive catapultou o Michael Jackson, que até então ele era um artista mais obscuro, assim, de música negra e tal, e aí ele atingiu o grande público, mas principalmente com o videoclipe da música, né, que é exatamente. O grande lance, assim, e foi uma grande revolução, não só na sua extensão, que era uma música bem longa, compridora, mas também na sua produção. Porque... Você se lembra, Alexandre, se tinha versão pra rádio ou ele tocava lá todos os 7 minutos, eu acho? Não tinha aquelas partes narradas, né? Sabe quem narrava? Vincent Price, cara. É mesmo, sim, olha, cara, que como foi próprio. Então acho que essas partes da música não entravam no rádio ali, essas partes narradas e tal. Que era praticamente um curta-metragem, né? Não era só um videoclipe, era praticamente um curta-metragem. E quem dirigiu foi ninguém mais, ninguém menos que o John Landis. Que o John Landis, em 81, ele tinha feito o Lobisomem Americano em Londres. Sério? Que foi um grande sucesso. E aí, que mas não assistam de novo. Deixe esse filme apenas na sua lembrança. Assim como Thriller, assim, né? Assim como Thriller. Não é porque você vai ouvir esse episódio e vai correr assistir Thriller. Não, porque faça você isso. Vai se decepcionar. Ok, foi um vídeo muito caro pra época. 500 mil dólares custou. Tinha sido orçado em 900 mil dólares. E hoje em dia parece um trabalho de faculdade. Parece um trabalho de faculdade. E acabou se fechando em 500 mil dólares aquela produção. E o disco inteiro custou 700 mil pra ser feito. Olha que loucura. Só o clipe Quem bancou foi a MTV e tal. Então teve tudo mal. Fizeram uma por trás. Tal como a sua vizinhança no episódio passado fez uma vaquinha pro camisinha. A gente tá falando pra você não assistir porque a mocinha era aquela atriz de péssima qualidade, né? As maquiagens eram muito piores do que as maquiagens das Noites do Terror do Play Center. E da Will Zakara. E os efeitos especiais, como os pelos surgindo ali no Michael Jackson, também eram de doer, né? Bem, a gente tá falando de 1982, toda aquela precariedade ali da época. Agora, o que mais me incomodava, Walter, não era todo esse lance, mas sim a falta de identidade ali do Michael Jackson. Porque, afinal, ele era um zumbi ou era um lobisomem? Esse rapaz, Alexandre, ele tinha realmente sérios problemas de identidade. Ele nunca, né, soube se era adulto, se era criança, se era negro, se era branco, se era coca ou era fanta, se era macho ou se era fêmea. É verdade, né? Michael Jackson. E qual seria o problema de ser um zumbi ou ser um lobisomem? Temos um e-mail aqui da Cleusa Negrete, que atendeu o nosso pedido no Facebook. Ela diz por e-mail, abre aspas, "Eu tenho uma prima que sempre foi metida a ser coreógrafa, mesmo sem ter muito bom senso para tal. Não sei se vocês se lembram, mas este clipe Thriller virou febre ali no começo dos anos 80 e muitos grupos de dança se meteram a tentar produzir o balé do Zumbi no Barro de Alencar, tinha até concurso, tinha concurso, que a marca Jeca ganhou. Então, voltando ao e-mail, é claro que minha prima cabeçuda achou que poderia fazer o mesmo na escola de dança que ela dava aulas. Aí, depois de treinar bem seus alunos, reuniu todos os familiares e amigos do povo e alardeou com uma versão definitiva da música do Michael Jackson. Seria o maior Thriller campineiro, olha aqui. É, de Campinas, a Cleusa. Bem possível. O qual é que não poderia ter sido mais vexaminoso. As roupas dos zumbis davam aos alunos mais aspecto de pedintes do que de mortos-vivos bailarinos. A bichinha que fez as vezes do Michael Jackson usava a jaqueta Porsche preta, cara, essa jaqueta Porsche. Se você tinha uma, você era um derrotado. E se você tem uma até hoje, aí é pior. Você é um derrotado square. Vamos lá. Segundo ela, Michael Jackson usava uma jaqueta Porsche preta com um colete vermelho por cima que mais parecia a Vera Verão do que o ilustre Jackson. O disco arranhado interrompeu a apresentação por umas 10 vezes. E o pior, na falta de verba para maquiagem, ela pintou os alunos com cal. Cal? Cal não é aquilo que se joga nos mortos? Ah, então talvez tenha sido esse o motivo. Eles não sabiam se dançavam ou se coçavam. Me lembrou uma apresentação que eu tive na escola, acho que eu até já contei aqui, que os moleques se vestiram de Kiss e usaram como pancake creme dental. Colinos. E no meio da apresentação aquilo começou a arder. Nossa. E eles saíram chorando do palco. Então, voltando novamente o e-mail. Eles não sabiam se dançavam ou se coçavam. Há rumores que muitos casos de câncer de pele em Campinas surgiram ali naquela apresentação. Muito obrigado, Cleusa Negrete. O Marco Eurípides, olha que belo nome. Abre aspas pro e-mail dele aqui. A segurança em São Paulo hoje está um lixo. Mas convenhamos que ali nos anos 80 a coisa também era feia. E não era um bom tempo para extravagâncias e exibicionismos. Aí, um cidadão da minha rua, denominado Enéas, até então tido como playboy bunda mole, mandou confeccionar uma jaqueta de couro igualzinha à do Michael Jackson. Caramba, cara, olha só, aquela jaqueta realmente era invejada por muitos. Mas deve ter sido confeccionada à moda periferia. É, vai saber. Mas foi que o cara era playboy. E o cara segue aqui. E ele perambulava para cima e para baixo com ela até em dias ensolarados. Ele carregava consigo não só a jaqueta do Thriller, mas o cheiro também. Aí seguindo aqui, ele fala assim: óbvio que isso despertou a inveja de algumas pessoas menos favorecidas e de índole duvidosa, como o falecido Elementinho. Que porra é essa? E este rapaz, que já tinha frequentado a Fundação do Bem-Estar do Menor, armou um... Significava isso. Ele falou que armou um plano mirabolante para surrupiar a jaqueta do Enéas. Elementinho, na maior cara de pau, enquadrou o playboy com um canivete suíço de Assunção e uma garrucha enferrujada que só poderia matar o Enéas de tétano. Entraram em luta corporal e Enéas provou que não era tão bunda mole. quase matou o Elementinho, que foi levado 2 horas depois, amarrado pelos homens da lei em um camburão. Da Polo, acho que era uma perua da Polo. Aí tá aqui, é mesmo. Aí tá aqui. Elementinho jurou Enéas de morte, mas o estrago maior ele já tinha feito. Ele retalhou com o seu canivete a estilosa jaqueta de Enéas. A jaqueta, que no começo parecia da primeira parte do clipe do Michael Jackson, no final da briga parecia da parte final. Agora, convenhamos que é uma vingança de bicha. Uma vingança de biba, porque, ah, eu vou rasgar toda essa jaqueta. Ah, santa. O Walter, você sabia que essa jaqueta, a original ali do clipe, ela foi vendida em um leilão há pouco tempo atrás por $1.800.000? Sério, cara? Quer dizer, acho que o Michael Jackson tinha batido a cachuleta já quando conseguiu essa grana, porque ele tava mal de grana. Né? Muito bem. Ouvintes do Agente 86, dê um curtir lá na nossa fanpage no Facebook. Fazendo isso, vocês vão saber o que vai acontecer nos próximos episódios. Dá pra mandar de suas histórias, dá pra sugerir episódios também no falecom@agente86.com. .br, esse podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira. Olha, Alexandre, que é a dica dos 30 anos? Foi a Cleusa Negrete. Ah, que eu li o e-mail aqui. É. Vou ajudar a todos aqui, já que o Trio está fazendo 30 anos e com o Google às suas frentes. Mesmo assim, eu acho que ninguém sabe 10 coisas que ninguém nunca soube sobre Thriller, e eu vou falar agora em uma investigação absurda que eu fiz. Eu já dei algumas dicas aqui, por exemplo, que a MTV e Showtime foi que ajudaram a pagar o clipe na vaquinha, como a gente falou ali, porque os caras achavam que o clipe era muito caro e tal. É, mas uma coisa maluca é que o Michael Jackson nessa época, ele morava com os pais quando foi feito o vídeo, e o pai dele, aquele que o espancava, não aprovava muito a ideia, não. Dele sair de morto-vivo. Exatamente, de sair de morto-vivo. E ele quase foi excomungado por fazer esse vídeo, porque os testemunhas de Jeová, que são muitos ali nos Estados Unidos, descobriram que ele estava fazendo um vídeo sobre lobisomem e sobre zumbis, ameaçaram excomungar o Michael Jackson, veja você. Inclusive, ele chegou a pensar, com medo de ser excomungado, em não botar o clipe para rodar. Ele queria, inclusive, destruir depois de produzir. Mal sabia ele que ele ia ser excomungado por coisas muito piores, né? A Ola Ray, que foi a garota do vídeo, né? Você sabia que ela chegou a pousar pra Playboy? Sério? Antes do clipe, inclusive. Mas de zumbi? Ela saiu em junho de 80, não só depois que ela foi fazer o clipe. Eu acho que o que eu vi não é uma foto que ela parece ter um texugo no colo? Isso, exatamente. Bom, o Thriller chegou a ter exibições em cinema, inclusive recebeu indicação pro Oscar. E talvez pra mim a melhor de todas essas que a gente não sabia. Você sabia que os trajes dos zumbis foram todos adquiridos do Exército de Salvação?